Vila Joaniza, zona sul falada. Hoje mais uma mãe é assaltada. Motorista de ônibus morto na pedreira. Senhor de idade roubado na feira. Periferia, miséria, ódio, sofrimento, execução sumária, relembro os momentos. Joaniza, Zaira, lugares temidos, aonde o ódio predomina e o amor é esquecido. Na Joaniza não conhecemos a lei do cão, pois se no inferno existem leis, aqui não. Na mente, a revolta, o ódio eterno. Americanópolis, subdistrito do Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais um. Caralho, o tempo passa e o destino é cruel. Levou muitos manos antes da hora para o céu. A Joaniza é uma área considerada esconderijo de assassino e dono de bocada. Mas se você achar que o que fala é mentira, então passe uma noite dando um rolê no Zaira, que pra você é submundo, pra mim terra de gigante, onde as esquinas são comandadas por traficantes, onde nenhum boy folgado pode vir tirar. Que se entrar na roda o pau vai quebrar. Todo mundo me respeita porque teme minha quebrada. Zaira, Joaniza, zona sul falada. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais um. Joaniza, pode crer, onde nasci e me criei. Aqui que aguenta, morre cedo e playboyzinho não tem vez. O sangue e vez são bem-vindos, mano, cu. Dançam, se causa treta na função. Já era sem esperança, quantos mortos à toa. Quantas vidas sem sucesso nesse mundo imundo. Sem ordem e sem progresso, só na Joaniza vão pelo menos dois pro saco por semana. Para trás cada vez mais a zona sul anda. Pare um pouco nos dias de hoje, rezem pela paz e ensine a seus filhos. Violência nunca mais, fatalidade do rap no ar, falando de sua área amada. Americanópolis, zona sul falada. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais um. Na zona sul, pode crer, já vi muitas mortes. Assassinos corruptos, vítimas sem sorte. Fazer o que? Se isso tudo faz parte da vida. Perder grandes amigos, aprender com as chacinas. Agora falando do dia 4 de julho em 98, o que vi na TV, porra, mó desgosto. Uma gravidade, 9 meses já passando mal. Teve que ter seu filho na porta do hospital. Mas também tinha que ser em Santo Amaro, zona sul. Mais um gesto criminoso contra uma criança. E a zona sul segue sangrando como sempre, sem dó e sem esperança. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais nas um. Nas extremidades da zona sul há muito perigo, mas a norte, leste, oeste também não é nenhum paraíso. Parque Pen, Santo Antônio, Santana, Itapevi, São Jorge, Santo Eduardo, Jardim Ângela e Mirim. Esses e muitos outros tantos de São Paulo sofrem assim como Jardim Miram e São Carlos. Mas cabe a cada um proteger sua área, tentar preservar o que há de bom em sua quebrada. Eu não sou louco de fazer como outros rappers por aí, trocar Santo Amaro pelo Morumbi. Aconteça o que acontecer, eu não te troco por nada. Idolatrada, salve, salve, zona sul falada. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais um. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, se colar boy folgado aqui, não vai sobrar nenhum. Santo Amaro, pode crer. Terror da zona sul, balas perdidas, pede socorro, mais um.